Capítulo 32. Os dias de nossos anos. Alguns dias depois que essas palavras forem impressas, o velho ano de Nosso Senhor fará companhia ao longo desfile de anos e séculos que caminha em direção às sombras de um passado que não voltará. No ano que acaba de terminar, o mundo escreveu a história não com tinta, mas com sangue e lágrimas, não no silêncio de uma sala de leitura, mas na violência, terror e morte nas ruas das cidades e nas fronteiras das nações. E outra história mais amena, porém mais significativa, foi escrita pelas incríveis demonstrações de poder ao enviar objetos feitos por mãos humanas para girarem em torno da lua e do sol. O mais importante, contudo, é que cada um de nós também escreveu a história. O fato da Igreja ter feito história não é tão significativo quanto a história que você e eu fizemos. O que é feito por um grupo só se torna possível porque pessoas estiveram trabalhando. Uma empresa não pode trabalhar como uma empresa e nem será julgada como tal. Paulo, por inspiração, disse que cada pessoa enfrentará o julgamento sozinha. Ele diz: sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz. Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. 1 Coríntios 3, versos 13 e 15. E novamente ele diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. 2 Coríntios 5, verso 10. Naquele dia não haverá nenhum esconderijo na multidão. Cada um se apresentará carregando o seu próprio livro de história debaixo do braço. Devemos, portanto, fechar reverentemente o livro do ano que terminou. Nós o veremos de novo. A cada um dos felizardos que conseguir atravessar o ano de 1959, Deus concederá 365 dias divididos em 8.760 horas. Dessas horas, 2.920 serão passadas dormindo, e cerca do mesmo número no trabalho. Um número igual nos foi dado para passarmos em reverente preparação para o momento em que os dias, os anos e o tempo deixarão de existir. Que oração seria mais espiritualmente apropriada que a de Moisés, homem de Deus, citada a seguir? Ensina-nos a contar os nossos dias para que nosso coração alcance sabedoria. Salmos 90, verso 12. É importante lembrarmos que todos os nossos dias nos são concedidos pela absoluta misericórdia de Deus, não conquistada, imerecida e, acima de tudo, receio dizer, mal agradecida. Por causa do pecado, nossa vida está perdida, Deus não nos deve nada. O sino que toca anunciando a morte do ano que passou pode tocar justamente para nós. Somente pela bondade infinita de Deus é que ainda estamos vivos para ver o rosto uns dos outros. Cada ano é uma dádiva da graça de Deus e cada dia um bônus imerecido. Penso que todos nós aceitamos nossos dias como um fato óbvio. Dizemos no início de cada ano, e este pode ser o último, e decidimos corrigir nossos erros. Mas logo depois de alguns dias esquecemos nossa decisão e voltamos a ser atrevidos e arrogantes, enganados pela aparente abundância de dias que nos são concedidos, amontoados, sacudidos e atropelados. Mas tudo tem um fim. O vaso vai à fonte com muita frequência. A velha árvore enfrenta muitas tempestades e despenca com grande ruído do monte. O coração tão forte enfraquece finalmente e para de bater. Deve ter sido no encerramento de um ano que Moisés fez sua melancólica oração, pedindo sabedoria para lidar com os seus dias. E foi na velhice que Jacó se apresentou diante do faraó e confessou: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Gênesis 47, verso 9. Esses homens eram sábios, disciplinados, maduros, familiarizados com os caminhos dos homens experientes nos caminhos do Senhor. Valorizavam os dias e os anos. É bom aprendermos a fazer o mesmo. Contudo, não recomendo que encerremos o ano com um tom sombrio. A marcha, não o canto fúnebre, sempre fez parte da música do cristianismo. Se somos bons alunos na escola da vida, os anos têm muito a nos ensinar. Mas o cristão é mais que aluno, mais que filósofo, é alguém que crê e o objeto de sua fé faz a diferença, a poderosa diferença. Entre todas as pessoas, o cristão deve ser o mais bem preparado para tudo o que o ano novo traz. Ele lida com a vida desde seu início. Em Cristo, ele eliminou 1000 inimigos que outros homens devem enfrentar sozinhos e despreparados. E pode enfrentar o amanhã com alegria e sem medo, porque ontem ele trilhou os caminhos da paz e hoje vive em Deus. O homem que faz de Deus sua morada terá sempre uma habitação segura. Charles Wesley, o trovador fascinado por Deus, escreveu e cantou um hino para quase todas as ocasiões. Na manhã de seu aniversário, ele compôs um cântico de louvor a Deus. Vamos nos apropriar dele e adaptar duas estrofes para o nascimento do ano novo. Toda honra e louvor ao Pai da Graça, ao Espírito e ao Filho eu volto. Ele me fez cumprir o objetivo e regozijar-me por ter nascido. Os dias que me restam eu passo louvando quem morreu para o mundo inteiro redimir. Sejam eles muitos ou poucos, meus dias lhe pertencem e são todos dedicados a ele.